Esta é a Rádio Fiscar, emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região. Uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Ensino Básico e Revista, que é um espaço dedicado pela Rádio Fiscar para a educação básica. Nesse espaço, nós trazemos professores, alunos, né? As professoras mostram aqui os seus projetos de ensino, seus projetos pedagógicos. Alunos mostram os seus dotes, né? Sejam eles intelectuais ou artísticos. Frequentemente trazemos músicos para cá. E também trazemos pessoas da comunidade que têm, de alguma forma, informações, né, uma educação informal para passar para os nossos alunos. Meu nome é professor Toninho, nós estamos iniciando então essa edição hoje com a presença do senhor Cláudio. Como é que é o seu sobrenome, Cláudio? É Pinheiro, sobrenome. Cláudio Pinheiro, né? Ele é policial civil e é também terapeuta ocupacional. Ele está aqui mais no papel de terapeuta ocupacional, né? Uma vez nós vamos discutir um pouquinho esse mal que aflige os jovens de hoje em dia, que é a adoção, né? Que é, infelizmente, a droga está infiltrando em diversos meios sociais, em diversos ambientes frequentados pelo jovem, inclusive na escola. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Temos aqui também conosco a professora Fernanda, né, que é professora mediadora da Escola Jesuíno de Arruda, formada em Ciências Sociais pela Unesp, né? Nós somos colegas pela Unesp, da Araraquara, colega nossa também lá da Escola Jesuíno. Então nós vamos bater um papo aqui meio que informal. Nós estamos com os trabalhos técnicos do Eduardo Martins, nosso querido amigo Bruno. Vamos começar esse bate-papo então. Boa tarde, amigos, tudo bem? Cláudio. Pois não? Desculpe, minha querida. Não, a Scarlett também, a nossa queridinha aluna aqui da oitava série, que já frequentou algumas vezes o nosso programa, que pelo jeito vai continuar, né, Scarlett? Né, quem sabe logo ela estará apresentando o programa. Oh. Então, Cláudio, o que é que leva um jovem a ser usuário de drogas? Então, professor, boa tarde primeiro a todos os ouvintes, né, aqui dessa rádio, dessa emissora, da Rádio Fiscar. E eu gostaria de, antes de tentar responder essa pergunta tão difícil. Que o senhor acabou de fazer, agradecendo pelo convite, né, proporcionando, passar um pouco mais de experiências, de informação a esses jovens que talvez estão tão à falta de... No oferecimento das informações, talvez hoje ainda, por incrível que pareça, ainda pode ser um dos motivos que leva a informações com relação, vendo pelo viés da saúde, das comorbidades, das doenças que vêm associadas, né, pelo uso, das questões das doenças através das predisposições. Mas vamos tentar responder então. O principal motivo, pela experiência do tempo, né, que eu trabalho com prevenção, eu vejo que hoje o principal motivo é a influência do grupo. É, o jovem hoje, ele tende a se autoafirmar na sociedade e ele vai buscando essa identidade, se colocar perante o grupo. E o grupo tem tanto uma influência positiva como negativa, né? Depende dos comportamentos desses frequentadores do grupo, a tendência é desse jovem seguir. Por quê? Se não seguir, não vai fazer parte do grupo, né? Então, esse eu acho que é um dos principais motivos hoje. É, mas ainda tem aquele que ainda vai pela curiosidade da sensação, daquela primeira experiência, né, do uso da substância. Eu ainda também coloco a questão da curiosidade, né, também da busca pelo prazer. Que mais que a gente pode estar acentuando aí que leva o jovem? Muitas vezes pela angústia e frustração, seja pelo motivo de um luto na família, seja pelo motivo da separação dos pais. E aí quando eu falo nessa ruptura, eu não falo da separação em si, e sim da falta do carinho e afeto. Porque os pais podem muito bem estarem separados, porém não perder o vínculo, né? Essa perda do vínculo com o jovem, né, com o seu filho, que é o que eu acho que causa mais angústia e frustrações e levam eles a se refugiarem de alguma maneira ou outra. E às vezes também, professor, estou lembrando aqui, muitos vão buscar droga, porque no primeiro momento ele vai para sentir aquela euforia, aquela sensação diferente. Quando ele torna dependente, aí ele já vai usar para reduzir as dores, né? Porque ele já passa a usar para aliviar aquela dor, aquele sofrimento, seja psicológico, seja físico. E aí vai, né? Vários outros motivos. Assim, Paulo, se as drogas são uma coisa assim tão ruim que causam uma dependência com a pessoa, por que que ainda existem as drogas lícitas? Então, para falar se a droga é ruim ou bom fica complicado. O que eu gosto sempre de acentuar, que nós não temos como viver nesse mundo sem ter a presença das drogas no nosso mundo, né? Porque é Scard, né, seu nome? Isso. Então, Scard, porque se nós formos analisar a questão histórica, a droga tem escritos que existem há 6.000 anos antes de Cristo. Né? Se a gente for analisar um pouco, fazer até uma analogia, buscando lá na antropologia, né, a questão do homem de Neandertal, do Homo sapiens, quando ele começou a se relacionar, se comunicar, ele teve contato com as ervas, né? Teve contato com o fogo, com a comunicação. E a droga, se a gente for analisar o contexto geral, ela, quando ela é sintetizada, né, ou seja, quando ela sai do estado natural, passa pela classificação de sintética, semissintética, que vai mudando os componentes e vai modificando as situações. Então, para a sua pergunta, né, por que que existem as drogas lícitas? É isso que você quis dizer? Então, eu tenho também uma colocação quanto à questão da licitude. Não é porque a droga é lícita que ela não faz mal. Esse é o primeiro ponto. Segundo, vamos dar um exemplo da droga lícita do álcool. O álcool é permitido o uso e não o abuso, né? Quando você abusa do uso do álcool, o que acontece? Desperta em você a violência, você passa a agredir as pessoas, aí possa até, por exemplo, dirigir hoje alcoolizado é crime. Você não pode ter nenhum teor alcoólico no sangue dirigindo, porque causa alteração na sua percepção, questão cognitiva, entre outras coisas. E aí, o que acontece? No meu ponto de vista, falando aqui com vocês, a questão de tornar essa droga lícita ou ilícita, eu não sei como que é feito esse critério, né, como é feita essa analogia para liberar ou não. O que eu posso te falar que estudos científicos comprovam que tanto droga lícita como droga ilícita faz mal. O problema maior nessa situação é o quê? É a forma de usar. Porque não são todas as pessoas que usam drogas que são dependentes químicos. Né? Tem pessoas que conseguem usar determinadas drogas, e quando eu falo drogas, eu falo tanto de lícita como ilícita, né? Gostaria que você pensasse assim. Uhum. Tem pessoas que ainda têm a tolerância e o controle. Então, tem pessoas, por exemplo, o Scard, que pode tomar, por exemplo, uma latinha de cerveja todo dia e não causar nenhuma comorbidade, nenhuma doença associada se ele continuar bebendo aquela latinha, o organismo dele se adapta, né? Mas, infelizmente, não existe um exame de prevenção para que nós façamos para saber se ele vai poder fazer isso. Por outro lado, tem pessoas que, às vezes, se tomar o primeiro gole, vai tornar-se dependente muito rápido, porque ele não tem a mesma tolerância que a outra pessoa. E aí vem o quadro de predisposição genética, principalmente pelo alcoolismo. O que é isso? Quando os pais, avós, parentes fizeram uso ou fazem uso, você traz essa carga genética nos seus cromossomos. Basta alguém apresentar essa substância, no caso do álcool, por exemplo, para você gostar e cada vez você ir tomando em maiores quantidades, até de usuário experimental você chegar na dependência química. Não sei se eu consegui te explicar. Claro. Tem alguma pergunta? Quando se colocou, né, o que leva o jovem, eu falo que dentro da escola, muitas vezes a família, quando a gente chama para conversar, a família nem da possibilidade, fala, não, mas em algumas situações fala, não, ele não, né? É, ele vai para a escola, volta, eu tomo conta do dinheiro dele, né? E não imagina das possibilidades que existem com os colegas, porque principalmente na adolescência, a voz do colega vale muito mais do que a da família. Então, acho que completa aí o que ele falou. Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo musical e voltamos já já. amigos, estamos de volta com o segundo bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre drogação, né, o uso de drogas por crianças e adolescentes. E para isso nós trouxemos aqui o Cláudio Pinheiro, que é policial civil, né, e também terapeuta ocupacional. Nós estamos também com a professora Fernanda, que é professora mediadora da Escola Jesuína de Arruda, e também com a Scarlett, que é aluna de oitava série, que também está aqui conosco nesse bate-papo. E também temos aqui a Giovana, né, essa jovenzinha de 4 anos aqui, que de vez em quando você escuta uma vozinha dela aqui, que é a filha da professora Fernanda. Isso, no último bloco, Cláudia, a Fernanda falava sobre a questão, a relação dos pais com esses filhos, né? Em que termos que a gente... O que você estava comentando? Não, aproveitando a fala da professora, quando ela fala que a voz do adolescente predomina no grupo realmente, para o jovem, né, que está querendo pertencer ao grupo. E aí, eu acho que a família perde, né, muito, quando há falta do diálogo. Isso nós conseguimos. Eu trabalho lá na delegacia de entorpecentes, então eu atendo família no setor de prevenção, que é onde eu trabalho, né? Uhum. E como eu atendo algumas famílias que vai buscar orientação, a gente percebe que nos relatos até dos próprios jovens e dos pais, nós conseguimos diferenciar aonde a família tem um ambiente mais caótico, né, em relação às relações entre pais e filhos, e aonde a família tem um ambiente mais, com maior serenidade, maior diálogo. E esses jovens, inclusive, que têm o maior diálogo entre os pais e todos os membros da família, têm maiores fatores de proteção, né? É isso que é importante, gente, porque o ambiente influencia muito, professor. Acho que mais o ambiente do que a família, né? Quando eu digo ambiente, eu falo tudo, né? O ambiente familiar, o ambiente escolar. O ambiente em geral é o ambiente de onde ele vem com a formação básica, né? Sim, entendi. Eu sempre faço essa colocação. Algumas vezes a gente ouve falar assim, esse jovem não tem educação. Será que existe algum pai que nunca passou nenhum valor? Eu acho que é difícil, sempre o pai passou alguns valores, talvez não todos os valores. O problema é que às vezes o pai fala, mas não vivencia, né? E aí quando você não testemunha aquilo que você fala, principalmente para o jovem, né, vai desautorizando, você vai se desautorizando aquilo que você falou. É, infelizmente nós perdemos muito pro tempo hoje. É, nós se preocupamos muito com a questão do tempo, nós temos que trabalhar, aí a gente acha que aquilo que a gente está fazendo já não está sendo suficiente, a gente vai procurar fazer outra coisa e vai deixando algumas coisas básicas, inclusive a própria educação dos filhos, né? Quando não terceiriza para a escola, quando não terceiriza para uma escolinha, uma creche, ou se não até mesmo para uma babá, a internet, aí vai, né, professor? É, e aí se a gente for entrar nessas questões mesmo de dependência, né? Nós nem podemos estar só elencando a questão da dependência química aqui, né? Os jogos patológicos, aí a gente vai caminhando por aí, professor. Colocando, né, a situação da família, é tão bom falar, ai, meu filho não sai de casa, ele chega da escola, ele já come, ou ele vai dormir, aí depois fica aqui no computador, não dá trabalho nenhum. Mas eu acho que hoje as redes sociais é um grau de vulnerabilidade assim altíssimo. E que o domínio da tecnologia é muito mais dos jovens do que dos pais dos jovens, né? Às vezes a gente está lá numa situação difícil, você pede para o jovem e faz na boa, assim, enquanto a gente não tem esse domínio tão rápido. Então eles não têm vigilância nesse ambiente. E ali acontece muita coisa. Infelizmente. Inclusive os riscos de alguém insinuar, experimenta, vai, eu levo lá. Alguns encontros são marcados no mundo virtual. Vocês têm alguma experiência prática com relação à influência da internet? Olha, eu, experiência prática, posso falar das filhas, né? Dos próprios nossos filhos. De adolescentes que tenham sido levados ao... A adoção por causa da internet, não? Então, assim, né, dá para se... Eu acho que é interessante a gente separar. Eu associo a internet, inclusive nós não podemos ser hipócritas, né? Uhum. Sabemos que hoje o comércio de droga, o traficante, ele vai se aperfeiçoando e arrumando sempre uma maneira para burlar a lei. Sabemos que as drogas são o acesso... Desculpa, eu esqueci também, Scarlett. O acesso fácil às drogas também leva o jovem a usar, né? Então agora... Nesse meu raciocínio, eu voltei lá na sua aquela pergunta com relação a como o jovem vai buscar as drogas. E o traficante, ele tem que vender, fazer o comercial dele. A droga dele é que ele vende, que ele comercializa, e lista. Ele não pode ir fazer propaganda, colocar na mídia. Mas ele tem que vender esse produto. Então, o que ele faz? Ele usa todos esses meios. Ele falsifica... nas redes sociais é muito fácil fazer. Por exemplo, todos nós sabemos que o Facebook, para você que se cadastrar, você não pode ser menor de idade. Quantos jovens têm Facebook que mentem a idade? É verdade. Né? Então a Delegacia de Crimes Eletrônicos em São Paulo, né, faz um levantamento disso tudo. Tem-se como usando os provedores, né? E quando vai se fazer investigações mais detalhadas através de rastreios, né, do equipamento. E o jovem não sabe que ele está mandando a mensagem dele no celular, às vezes conversando com o traficante, pedindo uma quantidade. É nesse sentido que eu digo o uso das redes sociais, né, e da internet, não só pelo lado positivo, né, infelizmente. Mas a dependência desse meio de comunicação, eu digo, se dá também quando o jovem é muito, eu vejo quando ele é muito tímido, quando ele é muito isolado. Dá para se entender quando ele vai se comunicar nas redes sociais que está faltando diálogo na família. Porque se ele tem um diálogo na família onde ele se relaciona, tem mais facilidade de falar, né, porque eles vivem muito esse mundo virtual. E aí quando começa a acontecer as coisas do mundo real e eles chegam dentro desse mundo real, aí eles se assustam. Né? Eu percebo isso. Mas eu ainda acredito no jovem, professor. E eu acredito também no adulto, que ele pode... Tudo depende da vontade dele, né? Mas aí, vendo por um outro viés, tem que pensar na questão da reinserção social. Se quando ele é punido, sai de uma cadeia ou de uma fundação casa, se ele tem a oportunidade novamente de entrar no mercado de trabalho, como ele vai ser aceito no ambiente escolar, por exemplo, né? Ou como que ele vai voltar perante seus colegas. Geralmente ele volta com uma maior liderança, com uma maior influência. Status, né? Exatamente. Que peso, ó. Todo mundo já vai ficar meio assim, com o pé atrás. Ou não, né? Em algumas situações, o jovem às vezes sente o medo de encarar, né, os outros. Talvez ele queira se autoafirmar exatamente se apresentando. Eu sou 157, que é um determinado crime e tal, que já falou o artigo, né, que ele pegou. Então é difícil desmistificar isso. Porque, como na linguagem deles diz, ele ganha moral, né? Os meninos ganham moral com as meninas, né? Tem tudo aquilo. Aí voltamos no grupo, né? Influência do grupo. Alguma? Satisfeita, Scarlett? Só um pouquinho, só pode perguntar, Scarlett. Vamos lá, Scarlett. Vamos lá. O que você tem? Vamos ver. Quais são, assim, os sintomas, entre aspas, assim, da dependência química? Isso, são vários. Como você vai saber? Para cada tipo de droga tem um sintoma, né? Mas geralmente ele tem calafrios, né? Geralmente ele tem dor de cabeça, azia, ânsia, mal-estar. E aí vai, depende do tipo de droga. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo fácil, né? Assim, mais comum de uma droga lícita. Os sintomas da dependência na crise de abstinência, por exemplo, do álcool. Um dos sintomas que a pessoa começa a sentir, se ele for dependente, ele tem o delírio e o tremor, ele começa a tremer as mãos, né? Ter sudorese, transpirar, né? Por quê? Porque o organismo dele está pedindo a substância do etanol, né? E ele vai precisar consumir. E por incrível que pareça, né? Você, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver, quando a pessoa que tem o delírio e o tremor, que já é numa situação bem grave da dependência, ele faz o uso do álcool, ele para de tremer. Né? Então, nesse caso, o tratamento ele tem que ser feito uma avaliação individual, né, com uma equipe multidisciplinar, e com certeza tem que entrar com a intervenção medicamentosa. Né? O psiquiatra tem que entrar para reduzir essa ansiedade, ajudar a desintoxicar, e só consegue fazer essa avaliação depois de 3 meses que ele consegue estar sem fazer o uso. Isso é importante você saber. Nós vamos fazer mais um galinha musical e voltamos já já. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre drogadição. É essa a palavra, né? Drogadição. Drogadição, isso. Drogadição. É, politicamente correto. Correto. Drogadição. E para isso nós trouxemos aqui o terapeuta ocupacional, né, e também policial civil, Cláudio Pinheiro. Estamos também com a professora Fernanda, né, que é Fernanda, que é mediadora lá da Escola Jesuíno de Arruda, que também é cientista social, portanto, pode opinar com propriedade sobre isso. E também a Guilherme Scarpe, que é nossa aluna de oitava série. No último bloco, o que você estava questionando? Eu tinha perguntado para o Cláudio aqui quais eram os sintomas da dependência química. E o que me assusta é o uso da cocaína, né? Tá. Nossa. Antes era aquela maconhinha quase que inocente, nos anos 70. Quase. Mas agora a cocaína está correndo solto, né? A gente está vendo muito isso, não? E é anestésico, né? Parece que geralmente quando o usuário tem dor de dente, pega, já não vem. Coisa estranha. Então, eu gostei da colocação. Quando o senhor fala da preocupação do aumento do uso da cocaína, né? E quando fala cocaína, a gente tem que associar o crack, porque os dois, né, quando é feito o exame, o resultado vai dar positivo tanto para um como o outro, porque os dois são oriundos da cocaína. Tudo bem que o crack é o subproduto, mas a substância psicoativa que faz a alteração no nosso organismo é a mesma da cocaína, né? Que é o nome científico. Mas é interessante quando o senhor fez a colocação, professor, eu fico preocupado que os motoristas de caminhão, hoje, para permanecer mais tempo dirigindo, né, para ganhar tempo no frete, principalmente os que transportam esses produtos perecíveis, eles estão trocando o antigo rebite que a gente chamava, né, que eram as anfetaminas que inibiam o sono para ele poder dirigir mais tempo. Eles estão fazendo uso agora de cocaína, porque a cocaína é uma droga estimulante, que estimula o sistema nervoso central, por sua vez você perde o sono. Porém, a hora que vem o sono é como se estivesse tirando uma tomada da parede, fecha-se o circuito neural, a pessoa tem um, né, começa a querer dar o sono, ele dorme, e aí, talvez isso pode estar explicando, essas nossas estradas, exemplo nosso aqui, São Carlos, Washington, Luiz, né, um lugar que não tem curva, plano, de repente você olha aquele acidente e fala, mas como que pôde acontecer um acidente desse? Né? Desatenção, com tanta sinalização visível assim, né? Mas não, às vezes passa a ter um mal-estar, um assunto, dorme, né? E aí aquela cochilada, infelizmente, pode colher um outro veículo, né? Nós podemos estar passando com a nossa família e sermos vítimas desse acidente. Isso preocupa muito. É. Aproveitando que a Scarlett havia colocado, né, da preocupação, como quais os sintomas, muitas vezes a família, a gente chama para conversar na escola, né? E enquanto a gente não prova, a gente vai orientando a família, olha, observe com quem ele anda, quais são os amigos dele, se a família conhece, porque, devido à importância do grupo. A senhora conhece, né? O pai, o responsável, conhece com quem ele vai. Ah, ele foi na casa do amigo dele, mas aonde é essa casa? Tentar estabelecer um contato, porque eles falam assim, ó, ah, mas se você está ensinando, o que, que eu devo observar para saber se está fazendo uso? Né? Então aí eu passo a pergunta para o Cláudio, como observar? Uma das coisas importantíssimas, professora, que os pais infelizmente não fazem, né? A primeira coisa que muda em qualquer pessoa quando você vai fazer uso de qualquer substância psicoativa, ou seja, qualquer tipo de droga, é o comportamento. Primeira coisa que muda é o comportamento dessa pessoa. Ou ela fica mais agitada, mais eufórica, mais impulsiva, ou por outro lado, outros reagem de outra forma. Ficam lá escondidos, mais tímidos, mais calados, né? Desatentos. Um dos indicadores maiores, professora, é a evasão escolar. O pai nem sequer, e você sabe porque os pais não se atentam a esses detalhes? Porque quando vocês fazem os primeiros levantamentos e constatação na escola, quando vocês fazem a reunião de pais e mestres e mandam a convocação ou até mesmo o convite, esses pais não vêm para saber o que está acontecendo com o aluno. E justamente os pais que vão são os pais que não precisam ouvir, né? São os filhos que geralmente têm bom comportamento. Aí talvez, né, pensando, cada um pensando não só em nós, né, mas vamos pensar na sociedade, nossos filhos, que mundo a gente quer deixar para esse mundo, para eles amanhã, para os nossos netos. Eu acho que a gente precisa voltar a ter um pouco mais de envolvimento, ou se não, dar um pouquinho mais de atenção aos nossos filhos. Principalmente, e eles vivem clamando, sinalizando que eles querem conversar, eles querem falar, querem se posicionar dentro de casa, e é importantíssimo quando a gente observa um filho se posicionando, que é ali que você vai orientar, meu filho, não é por aí, o caminho mais ideal é esse. Usa os exemplos positivos e negativos da televisão, da mídia, para mostrá-los, né, instruí-los. Agora, como a gente não presta atenção nos nossos filhos, às vezes a gente se surpreende, né? Quando é chamado na escola, na delegacia, no poder judiciário, no conselho tutelar. Infelizmente, professor, eu acho que falta um pouco, né, daquela disciplina que nós tínhamos, né, que dava a nossa base educacional, talvez um pouco de educação moral e cívica, organização social e política do Brasil. Ah, mas você está falando de época de ditadura militar? Nem tudo era ruim na ditadura militar, né? Eu acho que a privação de liberdade, sim. Ai, Cláudio, você me perdoa, mas ditadura militar para mim não tinha nada de bom que eu vivenciei muito sério. Sim, história. Com certeza. No momento que a gente vive hoje, eu escuto de pais falando assim, porque se fosse na ditadura, eu não ia estar precisando vir na escola. Sim, então. Defendendo esse momento, né? Que inclusive pais que vivenciaram isso, né, colocarem assim, ó, porque eu não ia estar na rua essa hora, né? Então é questão da terceirização, porque ia ter limite, não ia abusar. Só, né? só que aí tem que pensar de uma outra forma. Naquela época era assim. Só que hoje os tempos mudaram, é uma nova geração, é uma informação, uma outra turma. Talvez um governo forte, ditatorial, fosse até pior nessa situação. Justamente. Porque, como ela está dizendo, muito inteligentemente. Obrigada. A geração é outra, né? Então não dá para você. Conceitos formados, né? Mas assim, justamente. Em algumas situações, o pai que é chamado na escola, que se a gente faz convite nessas situações, normalmente, casos extremos mesmo, assim, não comparecem, né? Em reuniões. Já é um significativo, né? Porque a família não é tão presente. Então, quando a gente convoca, ou liga e fala, eu preciso conversar assim individualmente, que a família se assusta, né? Eu tive já o prazer de assistir palestras do Cláudio e tal, e fazer um mini curso com ele, digamos assim. Ele fala assim, olha, que toda vez que eu respondo para a família assim, ó, é fácil, dê um abraço. Porque no abraço aproxima a família, vai estar sentindo cheirinho, você vai observar com quem ele andou, se ele fez uso de álcool, de cigarro, que seja, o cigarro do amigo só experimentar. Não tem problema, é um momento de orientar, né? Se é lícito ou ilícito, mas é uma droga. Então eu falo, é no abraço. E teve uma mãe que falou assim, me ligou, retornou e falou assim, Fernanda, meu filho percebeu que eu faço isso e ele sempre está cheirando aquela balinha de menta. Isso é um sinal? É. Eu falei, olha, senhora, eu não posso falar que sim ou que não, mas tenta tirar a balinha dele. Chegar cheirando a balinha e escovar o dente, né? A mãe observou isso depois que eu falei, dá um abraço. E o abraço, né, eu acho que... Isso é uma demonstração de carinho. Né, vai aproximar, não vai custar nada, né? Ah, mas meu filho chega às 3 da manhã, eu vou ficar esperando. Meu Deus, por que chega às 3 da manhã? Ah, mas tem. Ah, mas aí não é. Hoje os jovens. Comum, hoje... Né? Não, os jovens hoje em dia a gente já quer mais liberdade, não é mais tão assim. É bem diferente mesmo. Mas o professor, posso fazer uma pergunta já? Uma colocação que às vezes eu fico me indagando, né? Eu fico me indagando. É essa liberdade que a gente sempre lutou? Essa é a democracia que a gente esperava? Não. Né? Porque eu peguei o final da ditadura militar, mas eu fico pensando, como que a gente, né, lutava por essa liberdade? Aí eu fico perguntando, será que era essa democracia? Não sei explicar. Né? É uma pergunta que eu fiz e deixo no ar. Tá bom, nós vamos, no próximo bloco a gente conversa sobre isso. Fazer um intervalo musical e já a gente retoma esse assunto. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a sheep heartache to come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, lone ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. And I can't hold myself, all right. What I am to say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? the deep and keep imagining meeting wished away. Entire lifetime, some fell, we're not somewhere misbehaving for days. Great escape, lost track of time and space. She's a silver line. Silver lining, Lone Ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me. Nós estamos de volta com o último bloco do programa Ensino Básico em Revista, hoje falando sobre o consumo de drogas, né? Drogadição. Sim. E para isso nós trouxemos aqui o senhor Cláudio Pinheiro, que é policial civil, mas ele está aqui sobretudo na condição de terapeuta ocupacional, né? A gente está vendo aqui, ele tem um papo tão interessante. E também para isso nós trouxemos a professora Fernanda, que é mediadora da Escola Jesus de Arruda. E também a Scarlett, que é aluna de oitava série, né, muito ativa aqui nas suas perguntinhas. No bloco anterior a gente falava sobre a questão da liberdade, né, que nós que somos da geração que venceu uma parte da ditadura, né, a gente lutou realmente muito para conseguir isso aí, né? Eu desculpa, foi mais um pouquinho. Eu sei que você é policial, mas eu corri muito por isso. Para lutar por essa liberdade. Mas não era realmente essa. Mas realmente. Mas aí é uma coisa que não é só uma questão de ideologia política, né? A questão é o tipo de sociedade que a gente vive, entendeu? É questão do dinheiro, daquela coisa de querer ganhar dinheiro fácil, tem outras coisas que fogem da área política. Uhum. Isso talvez acontecesse mesmo num regime fechado, não tenha dúvida quanto a isso, porque a realidade é outra, né? Mas, voltando ao assunto, né, que você dizia da sua experiência, né, Fernanda, com os jovens lá, que justamente os pais que mais precisariam estar presentes, né? Infelizmente, eles são ausentes. E você dizia também sobre essa incapacidade que às vezes os pais têm de reconhecer que o filho está com problema, não reconhece que o comportamento dele está diferente, não é isso? Que eu estava colocando assim, né? A importância do abraço, né? Às vezes a gente chega lá e para um aluno... quando a gente conversa e percebe essa mudança no comportamento dele dentro da escola, porque vai refletir na escola, né? A escola, às vezes, é o ambiente que o aluno fica mais tempo do que na própria casa, com a família, né? E aí a gente percebe essa alteração e a gente começa a questionar. Tá? Então, o mais difícil, primeiro, é o aluno admitir que fez uso de algum entorpecente. Né? E a gente pergunta, questiona e tal. Depois que consegue ultrapassar essa primeira barreira, né, a gente oferece um auxílio. Então, como assim, ó, você está percebendo o que está te fazendo mal, né? Porque assim, em nenhum momento eu posso falar para o aluno, ah, isso daí é, vai ser ruim para você e tal. Eu nunca fiz uso de entorpecente e tal, mas todo o depoimento deles, né, eles falam assim, ninguém fala, eu experimentei, passei mal e nunca mais. Quem está fazendo uso, né, não é assim, ou experimentar, é estar fazendo uso, é porque em algum momento você sentiu prazer naquilo. Foi algo bom. E essa é a propaganda, né, que, ah, então fez bom. Então a gente tem que mostrar o que é os caminhos, mas espera lá. Isso vai te levar aonde? A gente trabalha com projeto de vida. Olha, onde você quer chegar? Do que você gosta? Você, por esse caminho, você vai chegar lá? Né? Em algumas situações, depois de adquirir a confiança desse aluno, se ele admite que ele precisa de auxílio, a gente chama a família e trabalha em conjunto. Né? Então, de que forma? Orienta, olha, ajuda a sair, observa, né? Dificulta o acesso a dinheiro, observa coisa, se sumiu coisa em casa. Né? Não é um castigo, tranca no quarto, acorrenta. Não é isso. Isso mesmo. Né? Mas, como eu falei, começa com um abraço, aproxima e mostra o que pode acontecer. Não é simplesmente é proibido porque é proibido, até porque o proibido se torna curioso. E o curioso é que nem uma frase que muito, já ouvi muito isso dos meus colegas, né? Tudo que é proibido é mais gostoso, né? Quando você faz escondido, parece que você se sente mais. Putz, cara, eu consegui fazer sem ninguém descobrir. Sem ninguém descobrir, nossa, eu consegui. E é lucro. Né? Porque na adolescência faz parte a gente superar limites. É um aprendizado. Né? Eu estou vivenciando momentos novos e isso é como se fosse um crescimento. É um crescimento individual. Né? Pena que tem consequência negativa. É, pena que a droga esteja aí. Mas essa coisa de transgressão faz parte, né, da idade. Não, porque se alguém não transgredisse, a sociedade também estaríamos aqui, com a democracia que temos hoje. Que bom. Aí a gente viveria num mundo de crianças. Professora, acho interessante quando ela lembrou, né? E meu pai falava sempre assim a nós na educação, né? Alguns aninhos lá atrás. Não precisa citar quase. Alguns aninhos, algumas décadas lá atrás, Scarlett. Eu falo aninhos mesmo. Quando você não tiver nada para falar, né, para uma pessoa, né, ou quando você for educar seus filhos, você sentiu uma dificuldade, vá lá e dê um abraço. Eu acho isso muito lindo. Quando ele fala, isso é uma coisa que ele nos ensinou, né, nós somos em cinco em casa, quatro homens e uma mulher. Infelizmente ele já faleceu, né, mas deixou. E outra coisa interessante, outra coisa que eu falo para os alunos isso. Nas minhas palestras, que já está virando uma roda de conversa, né? Eu conto muito algumas coisas da minha vida pessoal, volto a falar um pouco de como nós éramos educados, né? A Scarlett teve a oportunidade de assistir uma das palestras que a gente fez. Muito legal. E meu pai falava também para nós o seguinte, meu filho, eu vou te dar duas chaves que vai abrir todas as portas do mundo. Uma é a chave da educação, né? E a outra é do respeito, né? Então, uma pessoa que é educada e respeita os outros, ela entra em qualquer lugar. E eu nunca esqueci disso, né? E depois aperfeiçoa esse ensino do meu pai, que a proposta, né, do ser humano evoluir é que ele vai alterando essas boas informações. Eu percebo, né? Dá licença, Fernando, o toque. Você não precisa começar a chegar no abraço, porque tem pessoas que têm aversão ao toque. Ele nunca foi tocado, nunca deram carinho, você vai invadir o espaço. Né? Isso eu já estou falando um pouco já na área da terapia ocupacional. Trabalhar com a ocupação humana, né? As relações e as inter-relações. Tem pessoas que são tímidas. Né? Então quando você toca na pessoa, né, já muda. Ela já parece que ela desarma. Né? Não é? Desarma. A gente vê que na minha época, viu, Scarlett, nós namorávamos, nós não ficávamos, né? Nós namorávamos bastante. E aí começava assim, o toque começava pela mão, né, Fer? A gente dava a primeira mão. Mas hoje em dia também, pra você ficar com uma pessoa, você não vai chegar agarrando ela. Ah, Scarlett, eu já vi gente já chegar dando beijo. Mas aí né? é outro tipo de legal. Gente. Mas é importante, eu fiz pra provocar. Mas é isso, né, professor? É, a gente não pode desacreditar nessa sociedade, nesses jovens. E uma coisa muito boa que eu vejo, eles têm muito, muito, muito potencial. Muito. E olha, se eles soubessem administrar e criar estratégias, né, para vender esse pessoal, esse fazer bom uso, eu acho que esse dom de Deus, né, que Deus deu para esses jovens, a vitalidade, né. Agora eles sofrem muito, isso eu já identifiquei, não só clinicando, né, quando eu estava na faculdade, jovens, né, que eu fiz uma intervenção em escolas, né, e eu percebia que os jovens, ele tem dificuldade de lidar com o processo do tempo das coisas acontecer. Talvez porque a geração deles é muito imediatista, né, com as informações, porque na nossa época nós éramos educados por quem? Por pais, avós, tios, padrinhos. O que eles falavam era lei. Hoje, quando a gente vai tentar passar informação, o Google já estava na nossa frente, não é isso? O Wikipedia já estava na nossa frente, né? As relações, né? Por exemplo, né, Scarlett, nós poderíamos fazer uma foto agora aqui, inclusive do Duque está lá na técnica junto conosco, e depois colocar, se chama de selfie, né? Isso, juntar selfie. Tudo. Tenho certeza que você já vai postar, ó, estamos na Rádio Fiscar. E é por aí, é a maneira deles se relacionarem, né? E se a gente quiser dar algum recado, professor, seja nos termos tradicionais, transversais, nas grades curriculares, a gente tem que entrar na linguagem deles. Ah, né? Senão a gente não consegue. Tem uma pergunta para você, Cláudio. Outra? Outra, mais uma. Assim, da lista que eu fiz, pode aqui, falar. Não vou fazer metade, né? Foi. Mas... é aqui. Rapidinho. Além da dependência das drogas naturais, que outros problemas elas podem causar? Ah, muito interessante, ótima pergunta. São vários outros problemas, as comorbidades, né? Infarto do miocárdio, AVE, taquicardia, podemos também associar as comorbidades que nós falamos, né? As doenças, transtorno de personalidade, né? Tem, no caso da maconha, por exemplo, tem estudo científico que prova que a maconha causa, antecipa os quadros de esquizofrenia, por ser uma droga alucinógena e perturbadora do sistema nervoso central. Se você tem a predisposição genética de ser uma pessoa esquizofrênica, porque na sua família tem alguém com essa patologia, com o uso da maconha, você desperta e acelera esse processo. Tá bom? Obrigada. Cláudio, nós queremos agradecer muito a sua presença aqui. Obrigado. E convidá-lo para sempre, quando se tiver uma novidade, é só dar um toque, gente, algum espaço para isso mesmo, tá? Quero agradecer também a presença da Fernanda, a nossa mediadora da Escola Jesuína, né? E também aqui a querida Scarte. Oh. Aos trabalhos técnicos do Eduardo. E convidá-los, né, para que estejam sempre às quintas-feiras, às 17 horas, né? O programa vai ao ar. E ele com repetição, né? Com reprise. Cansaço. E com reprise sempre aos sábados, às 13 horas. Sempre aqui pela Rádio Fiscar 95,3, escute diferente.